Yeah. Beat africana veio do Saara. Nunca me espana, sempre tá molhada. Pede minha cama e as correntes de prata. Faz low motive me pedindo tapa. Minha beat africana veio do Saara. Nunca me espana, sempre tá molhada. Pede minha cama e as correntes de prata. Faz low motive me pedindo tapa. É um absurdo. Uau, fazendo esse corre, tô sempre avançado, vivendo em outro mundo. Uau, que é Balenciaga, calcinha da Zara, nessa que eu flutuo. Uau, fiz essa no quarto, três noites chapado, só tô vendo o vulto. Uau, um drink no chão por todos meus irmãos que ajudaram em tudo. Uau, bichos no meu camarim, tempos que não durmo sozinha, porque não acredita em mim, tudo culpa desse meu linha, vivendo no corre do dia. Não tem um fim, não tô conseguindo dormir. Joga essas notas de 100. Minha boa preferida só usa Balmain. Pisante com sangue, melanda Mustang. Quem sabe mais o meu nome? Vadias me rodeia um trajadão de vilone. Ela faz palmas pra frente, parece um ping pong. Minha boca tá pesada, rajada King Kong. Joga essas notas de 100. Minha boa preferida só usa Balmain. Pisante com sangue, melanda Mustang. Querem saber mais o meu nome? Vadias me rodeia um trajadão de vilone. Ela faz patas pra frente, parece um ping pong. Minha boca tá pesada, rajada King Kong. Beat africana veio do Saara. Nunca me espana, sempre tá molhada. Pede minha cama e as correntes de prata. Faz low motive me pedindo tapa. Minha beat africana veio do Saara. Nunca me espana, sempre tá molhada. Pede minha cama e as correntes de prata. Faz low motive me pedindo tapa. That's an out, Pluto. That's an out.